alguém que você olha e fica hipnotizado, que te faz perder noção de tudo e te deixa arrepiado. Um alguém que tem a boca de mel, que num beijo te leva pro céu. Um alguém que você não quer ver embora, se quiser pode chegar, mora, fica a qualquer hora. Tô alugando a minha cama pra você, e se você pagar com amor eu vou fazer um contrato vitalício pra você ficar de vez comigo. Tô alugando a minha cama pra você, e se você pagar com amor eu vou fazer um contrato vitalício e ninguém sai no prejuízo. Sabe aquele alguém que você olha e fica hipnotizado, que te faz perder noção de tudo e te deixa arrepiado? A boca de mel, que num beijo te leva pro céu. Um alguém que você não quer ver embora, se quiser pode chegar, mora, fica a qualquer hora. Tô alugando a minha cama pra você, e se você pagar com amor eu vou fazer um contrato vitalício pra você ficar de vez comigo. Tô alugando a minha cama pra você, e se você pagar com amor, eu vou fazer um contrato vitalício.